direto da América do Norte, mais uma super oferta do Rádio Shot. Chega de ser otário, agora no Brasil, a Bedominator. Yeah! Um aparelho para exercícios abdominais criado pelo professor de ginástica e punhetólogo Tony Mala. Passei 3 anos sem sair do quarto após o acidente de carro. Foi quando criei o Abdominator. Minha vida mudou. Hoje não tento agradar a todo custo, falo pelos cotovelos e canso as pessoas com minha animação forçada como antigamente. E olha que são só 5 minutos por dia para iniciantes, 8 para intermediários e 10 para avançados. Esta é a foto do Sr. Buchanans antes de iniciar o tratamento do Tony. Oh. E esta outra foi tirada após apenas 10 dias de exercício. Uau! Sim, acho que emagreci quase 48 quilos. Agradeço aos responsáveis pela montagem das fotos, que fizeram um excelente trabalho. Nem deu para ver que o corpo era do Stallone. Ah, e pelo cachê também do comercial. Obrigado, Tony. Abdominator, inventado por Tony Mala, o preferido de 9 em cada 10 malas americanas. Senhor Tony, em primeiro lugar, desfaça esse seu sorriso amarelo, tá? Gente animada me irrita profundamente. Larga essa fita de vídeo, isso não leva a nada. Para de dar uma de gostosão, que além de chato, você é atarracado. E suma daqui com esse rabo de cavalo ridículo! Tá compreendido? Peraí, são só 5 minutos por dia para iniciantes, 8 para intermediários e 10 para avançados.